Olha os estudos Globo. Eu vou entrar agora. Meu Deus do céu. Olha que legal. Sabia onde eu tô? Tô na TV Globinho, dentro dos bastidores. Olha que legal. Tô com os apresentadores. Esse estúdio é muito bonito. Tá passando um desenho. Vamos assistir. Tô com os apresentadores. Esse estúdio é muito bonito. Tá passando um desenho. Vamos assistir. Olha os estúdios loucos. Eu vou entrar agora. Meu Deus do céu. Olha que legal. Sabia onde eu tô? Tô na TV Globinho, dentro dos bastidores. Olha que legal.